no dia 10, por volta das 23 horas, na Nacional 17, perto de Nogueira do Cravo, em que a patrulha foi chamada ao local para uma situação de atropelamento, com duas vítimas, feridos leves, em que, supostamente, o condutor da viatura terá colocado em fuga. Neste momento não temos muitos dados a adiantar, apenas que estamos a tomar diligências no sentido de tentar localizar o condutor e essa mesma viatura. Não sabemos quem será o condutor, elas no local foram dadas como feridos leves, foram transportadas para o Hospital de Coimbra e, tanto quanto sei, de momento estarão fora de perigo.